Capítulo 14. O quinto planeta era bastante curioso. Era o mais pequeno de todos. Havia espaço à justa para alojar um candeeiro e um acendedor de candeeiros. O príncipezinho não conseguia perceber para que serviam. Alguns no céu, num planeta sem casas nem população, um candeeiro e um acendedor de candeeiros. Entretanto, disse de si para si: talvez este homem seja absurdo. No entanto, é menos absurdo do que o rei, o vaidoso, o homem de negócios e o bêbado. Pelo menos o trabalho dele tem um sentido. Quando acende o candeeiro, é como se fizesse nascer mais uma estrela ou mais uma flor. Quando ele apaga o candeeiro, adormece a flor ou a estrela. É uma ocupação muito bonita. É verdadeiramente útil porque é bonita. Quando ele chegou ao planeta, cumprimentou respeitosamente o acendedor. Bom dia! Porquê é que apagaste o teu candeeiro? São as ordens que tenho, respondeu o acendedor. Bom dia! O que são ordens? Tenho ordens para apagar o candeeiro. Boa noite! E voltou a acendê-lo. Mas por que voltaste a acendê-lo? São as ordens, respondeu o acendedor. Não compreendo, disse o príncipezinho. Não há nada para compreender, disse o acendedor. Ordens não se discutem. Bom dia! E apagou o candeeiro. Depois enxugou a testa com um lenço aos quadrados vermelhos. Tenho um trabalho horrível. Noutros tempos era razoável. Apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e o resto da noite para dormir. E depois dessa época as ordens mudaram? As ordens não mudaram, disse o acendedor. Aí é que está o problema. O planeta tem vindo a girar mais depressa, ano após ano, e as ordens não mudaram. Então, disse o príncipezinho. Então agora que eles giram uma vez por minuto, já não tenho um segundo de descanso. Acende e apaga uma vez por minuto. Que esquisito. Os dias do teu planeta duram um minuto? Não é nada esquisito, disse o acendedor. Há um mês que estamos os dois a falar. Um mês? Sim, 30 minutos, 30 dias, boa noite. E acendeu o candeeiro. O príncipezinho observou-o e simpatizou com aquele acendedor tão cumpridor das suas ordens. Lembrou-se dos pôs do sol que ele próprio procurara anteriormente deslocando a cadeira. Quis ajudar o seu amigo. Sabes, conheço uma forma de descansares quando te apetecer. Apetece-me sempre, disse o acendedor. Porque podemos ser ao mesmo tempo cumpridores e preguiçosos. O príncipezinho prosseguiu. O teu planeta é tão pequenino que dás a volta com três passadas. Só precisas de andar devagar o suficiente para ficar sempre ao sol. Quando te apetecer descansar, caminhas e o dia durará o tempo que tu quiseres. Isso não me adianta de muito, disse o acendedor. Do que eu gosto mesmo nesta vida é de dormir. É azar, disse o príncipezinho. É azar, disse o acendedor. Bom dia! E apagou o candeeiro. Este aqui, disse o príncipezinho de si para si, este aqui seria desprezado pelos outros todos. Pelo rei, pelo vaidoso, pelo bêbado, pelo homem de negócios. No entanto, é o único que não me parece ridículo. Talvez seja porque se ocupa de outra coisa que não de si próprio. Soltou um suspiro de mágoa e disse para si: este é o único de quem eu poderia ser amigo. Mas o planeta dele é realmente muito pequeno. Não há espaço para dois. O que o príncipezinho não ousava confessar era as saudades que iria sentir daquele planeta abençoado, sobretudo por causa dos 1440 pôs do sol em 24 horas.